Cavaleiro imaginário, cruzo as quatro direções. Meu campeio é solitário, vou domando as emoções que eu já tranquei dentro do peito, mas me sufocam quando eu me deito. E assim nem sei se vai ter jeito. Prisioneiro temporário de castelos e dragões, rabisquei no meu diário a mais triste das canções. Jurei amor perfeito, mas nem sabia tirar proveito. E eu já cansei de andar direito. Selei meu rosilho, saí na batalha, faísca em rastilho, meu fogo se espalha. Sou rei de quadrilha e viola me falha. Meu fumo é o de rolo, o cigarro é de palha. Com rádio de pilha eu varei madrugada, escutando as modas bem apaixonadas. Prisioneiro temporário de castelos e dragões, rabisquei no meu diário a mais triste das canções. Jurei amor perfeito, mas nem sabia tirar proveito. E eu já cansei de andar direito. Se cuida, meu filho, e o velho falava. Se tem olho gordo, ferrolho na casa, por causa de um brilho de um rabo de saia. Tem as no gatilho, dançando em tocaia. Apaixonadas.